Para a nossa reflexão nesta noite, eu queria ler com vocês o livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 18. Eu quero ler o versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Vamos orar. Obrigado, Pai querido, pela tua palavra que é viva e eficaz. A tua palavra que tem falado ao nosso coração cada vez que ela é aberta aqui, porque nós contamos com a direção do teu Espírito, Senhor, com a revelação do teu Espírito, trazendo esta palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, a fim de podermos enxergar na caminhada, assim de podermos perceber, Senhor, o que é realmente de valor que devemos trazer para a nossa vida, assim como recebemos a tua orientação para vivermos o estilo de vida que te agrada, Senhor. Ó Deus, fala conosco nesta noite, edifica a nossa vida espiritual, Senhor, trata a nossa alma, ó Deus, traz o discernimento que cada um de nós precisamos, para compreendermos o teu propósito na nossa vida e a forma como tu ages a cada dia em nosso viver. Por isso te agradecemos pela tua palavra, Senhor, em nome de Jesus nós oramos, amém. Bom, meus irmãos, esse momento histórico que o povo de Deus aqui estava vivendo foi um momento difícil. Difícil no sentido de que o povo de Deus, o povo de Israel, estava dividido. Não era mais o mesmo Israel do tempo de Saul, do tempo de Davi, do tempo de Salomão. Israel foi dividido em duas nações. Reino do Norte, Israel, composta de 10 tribos, e o Reino do Sul, Judá e Benjamim. Essa era a situação política de Israel. Eles estavam divididos politicamente, cada um tinha o seu próprio rei. No caso, nesse momento aqui, Asa era o rei de Judá e Acabe o rei de Israel. Judá estava vivendo um avivamento espiritual através do reinado de Asa, que fazia o que agradava a Deus, tanto a ponto dele, inclusive, informa a Bíblia, ele destituiu a sua mãe da condição de rainha mãe porque ela construiu um poste ídolo, alguma coisa assim. Então ele estava fazendo uma faxina, de uma mudança de mentalidade do povo para que buscassem o Senhor. Já Israel estava na contramão da direção que seguia Judá. Enquanto Judá estava vivendo uma renovação espiritual, Israel estava afundando cada vez mais em apostasia. Israel estava abandonando a fé, o culto ao Senhor. Essa era a situação que estava vivendo Israel e Judá. A nação de Israel, o Reino do Norte, abandonou o caminho do Senhor. Eles estavam, através dos reinados sucessivos, cada vez mais se afastando de Deus, se afastando da presença de Deus. O coração do povo já não estava voltado como antes ao Senhor. O coração do povo estava fechado para o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Israel havia deixado de seguir o Senhor para seguir o rumo da sua própria consciência contaminada pelo pecado, como também pela influência dos povos pagãos. O caso aqui, por exemplo, de Acabe, que era o rei de Israel desse momento, ele se casou com Jezabel, que era filha do rei dos Sidônios ou dos Fenícios. E a Fenícia, que ficava assim, mais ou menos no lado oeste de Israel, bem próximo ali no litoral do mar Mediterrâneo, era um povo pagão cujo deus principal era Baal, o deus da fertilidade, que era o deus dos cananeus, de toda aquela região da chamada Canaã. Quando Israel veio com Moisés e depois entrou com a liderança de Josué, toda aquela terra chamada terra de Canaã, vários povos ali habitavam, e o principal deus daquela região era Baal. era o deus cultuado, e os fenícios cultuavam a Baal. Acabe foi casar exatamente com a filha do rei da Fenícia, e essa mulher, que era uma mulher cruel, sanguinária, assassina, ela começou a trazer para Israel essa ideia de culto a Baal. E como seu marido tinha um coração também fechado para Deus e fazia o que era errado, o que era mal perante o Senhor, isso foi contaminando toda a sociedade, isso foi contaminando todo o povo. E o povo foi se afastando do culto ao Senhor e passou a adorar a Baal, a outros ídolos, a construírem postes ídolos, a oferecerem sacrifícios a esses deuses, principalmente a Baal. Então essa era a situação que se encontrava Israel. E exatamente nesse momento histórico havia o profeta Elias. O profeta é a personagem desse momento aqui, desse texto que nós lemos. Quando Elias, então, usado por Deus, chama Acabe e diz: Acabe, reúna todo o povo de Israel aqui no Monte Carmelo e traga também todos os 450 profetas de Baal. Acabe assim o fez, marcou-se o dia, todo Israel presente, os 450 profetas de Baal. E Elias então toma a palavra e lança um desafio. Primeiro ele questiona a situação espiritual do povo. Ele diz: até quando vocês irão coxear, mancar em dois caminhos? Vocês vão seguir a Baal ou vão seguir ao Senhor? E o povo não soube responder. Ele então diz: vamos fazer o seguinte, só eu fiquei dos profetas do Senhor, os profetas de Baal são 450, vamos pegar dois novilhos. Os profetas de Baal vão escolher um dos novilhos, vão imolar esse novilho, cortar em pedaços, vão colocar sobre a lenha, só que não vão meter fogo, e eu vou fazer o mesmo com outro novilho, e nós vamos invocar o nosso Deus. Vocês vão invocar o Deus Baal e eu vou invocar o Senhor, e será que aquele que responder com fogo do céu, esse será Deus, esse será o Deus verdadeiro? E o povo diz: boa essa palavra, gostaram da ideia. Então ele deu o privilégio de começar com os profetas de Baal e disse: olha, escolha o novilho, corte em pedaços, coloque sobre a lenha, invoque o seu Deus. E diz a Bíblia que de manhã até meio-dia eles ficaram ali rodeando aquele altar, dizendo: ah, Baal responde, ah, Baal responde, e não havia resposta alguma. Elias inclusive aproveita para zombar um pouco, dizer: clama mais alto, fala mais alto, porque ele é Deus. De repente ele está dormindo, ele está passeando, ele está atendendo outras necessidades, então grita um pouquinho mais alto para ele ouvir. E eles continuaram, a ponto de se retalharem com lancetas, com lanças, se cortarem. Local onde eles estavam havia muito sangue, porque fazia parte do rito deles de invocação ao Deus Baal, e não houve uma resposta sequer. Quando terminou, depois de meio-dia, Elias então diz o texto, quero enfatizar nesta noite, de que ele vai até o altar, que era o altar do Senhor que estava em ruínas, e ele restaura este altar. Ele pega 12 pedras representando as 12 tribos de Israel, mesmo Israel tendo se dividido, e ele reedifica aquele altar, ele coloca a lenha sobre o altar, ele pega o novilho, mata o novilho, corta em pedaços, coloca sobre o altar, e ele vai além. Ele faz um rego, uma vala profunda ao redor daquele altar, e logo em seguida ele pede que 4 cântaros com água fosse derramado sobre aquele altar. Assim o fizeram, e ele disse: encha mais 4 cântaros e faça a segunda vez. Fizeram novamente, por 3 vezes foi feito esse derramar de águas de 4 cântaros, a ponto de ficar tudo alagado e aquela vala ao redor ficar cheia d'água. E ele então, no momento certo do sacrifício, ele ora ao Senhor. O texto diz aqui que foi uma oração muito simples. Não foi uma oração que precisou gastar uma manhã inteira, como foi os de Baal. Simplesmente ele chega e diz: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra eu fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Ele fez essa simples oração, e diz o verso seguinte: então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu toda a água que estava no rio. E vendo todo o povo, caiu o rosto em terra, e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Foi um momento que eu queria estar lá, você também queria? Mas o que me chama a atenção aqui, amados, em toda essa passagem bíblica sobre Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo, é exatamente o versículo que eu li no início. O altar do Senhor se encontrava em ruínas. Por que me chamou a atenção? Pelo simples fato de que aquele altar em ruínas representava, era o reflexo daquela apostasia que o povo estava vivendo, daquele abandono da fé, daquele endurecimento de coração de toda a nação de Israel. Aquele altar em ruínas representava e era um reflexo do coração daquele povo, um coração que estava fechado para Deus. Para que servia o altar? Qual era a utilidade do altar? O altar não era uma coisa exclusiva de Israel. Cada povo tinha o seu costume, tinha os seus altares, aos seus ídolos, aos seus deuses. No caso dos hebreus, era para oferecer sacrifícios e holocaustos. Holocaustos são sacrifícios queimados, e o sacrifício em si não. Eram sacrifícios que eram colocados sobre aquele altar, conforme a lei de Deus mandava, a lei de Moisés, conforme a palavra de Deus havia orientado ao povo. E era um meio de entrar em contato com a divindade. Era um meio de, no caso de Israel, de entrar em contato com Deus. Era uma forma de cultuar a Deus. Era uma forma de alcançar também o favor do Senhor. Porque havia todo um significado nesses sacrifícios que Deus havia pedido que Israel observasse. Nós sabemos hoje que os sacrifícios eram sombras daquilo que viria a se tornar substância em Jesus. Porque havia necessidade de derramamento de sangue, o sacrifício vinha muitas das vezes para aplacar a ira de Deus sobre o pecado do povo, e tudo isso se cumpriu em Jesus. Graças a Deus, hoje eu e você não precisamos mais aqui ter um altar e alguém trazer um cabrito, um bode, uma pombinha, uma rolinha para ser sacrificado, sangue derramado, porque Jesus já derramou o seu sangue e esse sangue foi definitivo, não há mais necessidade de outro sangue. Então nós entendemos o sacrifício de Jesus à luz dos sacrifícios que eram oferecidos sobre o altar. Tanto que no tabernáculo e no templo havia o altar. Do lado de fora, no átrio, na área externa, onde os sacrifícios eram realizados pelos sacerdotes. Só que Israel, com o altar do Senhor em ruínas, Israel cessou de buscar a Deus e passou a construir outros altares para outros deuses. Ou seja, Deus deixou de ser o alvo de adoração de Israel. Agora Baal tomou a primazia, tomou o primeiro lugar, porque eu costumo dizer que o alvo da adoração de um ser humano sempre será o primeiro lugar do seu coração. Quem você coloca na frente de tudo e de todos, esse será o alvo de adoração. É por isso que, se Deus não estiver no primeiro lugar e nós colocarmos uma outra pessoa ou uma outra coisa qualquer, esse será o nosso ídolo. Por isso é possível ser evangélico e ser idólatra. Porque quem disse que idolatria é você se encurvar diante de uma imagem apenas? A própria Bíblia diz que se o dinheiro está em primeiro lugar, isso se torna amor ao dinheiro, isso significa avareza. A Bíblia diz que avareza é idolatria. Estão entendendo? Crente pode ser idólatra? Pode. Ele pode ser idólatra. Desde quando Deus não está em primeiro lugar? Porque qualquer outra coisa, se você coloca o seu filho, se você coloca o seu dinheiro, se você coloca o seu trabalho, se você coloca você mesmo, isso será o seu alvo de adoração. Entende por que, que Deus precisa ocupar o primeiro lugar do nosso coração? Para que em tudo ele tenha primazia. Por ele está em primeiro lugar. Israel havia perdido isso. Deus não estava mais em primeiro lugar. Muitas outras coisas estavam. E por isso, Deus deixou de ser o alvo de adoração e foi substituído por ídolos. Agora, o que, que significa altar hoje? Vamos trazer isso para a nossa realidade. Vamos trazer isso para o nosso viver. Porque altar, amados, não é apenas um lugar físico. Altar é tudo aquilo que nos leva à presença de Deus. Amém? Diga, altar é tudo aquilo que nos leva à presença de Deus. Podemos chamar de altar. Porque, na verdade, altar hoje tem um caráter, tem uma forma, tem um significado espiritual, um aspecto espiritual. O altar trata-se ou do lugar ou de uma atitude onde podemos nos aproximar de Deus. Na verdade, também é um momento em que Deus vem de encontro às nossas necessidades, porque não é só aquilo que eu ofereço, mas aquilo que Deus também vem para nos oferecer. Isso acontece nesse momento que eu chamo de altar, porque altar fala de uma comunicação de Deus com os homens. É você e Deus. É o lugar onde os homens podem oferecer os seus dons, as suas ofertas, os seus talentos ao Senhor. Isso é altar. Altar, numa linguagem neotestamentária, é onde nós oferecemos sacrifícios espirituais a Deus. Isso é altar. Vamos à primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, para nós entendermos com mais profundidade isso, irmãos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Esse versículo aqui é maravilhoso. Mas se nós lermos assim, sem pararmos para refletir, parece que ele não diz muita coisa. Mas ele diz muita coisa. Diz assim, 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. O que que Pedro está querendo dizer? Ele está dizendo que nós, eu e você, que agora somos de Deus, nós que agora estamos em Cristo, nós que agora somos novas criaturas, ele diz, nós somos como pedras que vivem, ou seja, pedras que têm a vida de Deus. E cada um de nós fomos edificados na grande pedra viva, na pedra principal que é Jesus. Aquele que é a rocha, aquele que é o nosso rochedo, aquele que é a nossa cidadela forte, aquele que é o nosso alto refúgio. Esse Jesus que diz que sobre esta pedra ele edificaria a sua igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então nós que somos pedras que têm vida de Deus, estamos sendo edificados em Jesus, que é a principal pedra que vive, e ele está nos formando casa espiritual. É por isso que Paulo diz que eu e você agora somos santuários de Deus, somos templos do Espírito Santo. Para quê? Para fazer de cada um de nós sacerdócio real, ou seja, sacerdotes santificados pelo Espírito Santo. Para quê? Para que possamos oferecer agora sacrifícios espirituais ao nosso Deus. Não mais aquele sacrifício de animais, mas agora sacrifícios espirituais. Então hoje, nós ainda temos que oferecer sacrifícios, mas agora, sacrifícios espirituais, que agradam a Deus. Então, para oferecer sacrifício, nós precisamos de altares. E como eu falei, altares agora têm um aspecto espiritual. Vamos entender isso. Eu quero identificar pelo menos quatro altares importantes, amados, para a nossa vida. Primeiro altar que eu quero destacar aqui é o altar chamado culto. Culto. Romanos capítulo 12, versículo 1. Logo depois de Atos dos Apóstolos, Romanos capítulo 12, versículo 1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então veja, amados, o culto é um altar. Às vezes eu ouço algumas pessoas dizendo: eu vou à igreja assistir o culto. Onde é que você vai? Vou na igreja assistir o culto. Não, não está correto essa colocação. Porque culto não é lugar para a gente assistir. Um show é um lugar para você assistir. Um espetáculo é um lugar para você assistir. Um lugar de entretenimento é um lugar para você assistir. O culto não é um lugar para você assistir. É um lugar para você prestar o seu culto. É onde nós aqui chegamos, não numa condição passiva, porque quem assiste fica na condição passiva. Nós viemos aqui numa condição ativa. Nós estamos juntos fazendo o nosso culto ao Senhor. Entende? Isso é um contexto espiritual, porque é no culto, amados. E esse culto não significa somente culto dentro de uma igreja, que tem uma placa lá na frente, com um letreiro, com uma denominação. Esse culto pode ser na sua casa, esse culto pode ser no seu quarto, no seu sós com Deus, num culto familiar, numa pequena reunião com os irmãos. Não importa o local, o que importa é o culto que está se oferecendo ao Senhor. Uma vez eu passando lá, eu moro em Bangu, e ali tem um depósito na estrada da Água Branca do supermercado Guanabara. Uma vez eu estava passando ali, aproximadamente na hora do almoço, tinha um grupo de irmãos, de funcionários de lá, que estavam na calçada, botaram um microfone com uma caixinha de som, fizeram uma rodinha e estavam fazendo ali no horário do almoço o seu culto ao Senhor na calçada. Eles estavam oferecendo culto a Deus, ali havia um altar, entende? E é nesse altar, amados, onde temos a oportunidade de um momento de reflexão espiritual. Porque o culto é um momento onde a gente para, não só é um momento que a gente fala com Deus, como fazemos agora no momento do louvor, mas é um momento também de ouvirmos a voz de Deus. É um momento de refletirmos sobre aquilo que Deus fala por meio da sua palavra. Nós não estamos vendo Deus aqui, abrindo a sua boca e dizemos, mas quando abrimos a palavra de Deus, é Deus abrindo a sua boca e falando com a gente. E nós precisamos parar e ouvir o que Deus está falando comigo. É um momento de reflexão, é um momento onde somos edificados na fé, é um momento onde nós passamos a ter um conhecimento maior e melhor sobre a graça de Deus. É um momento, amados, para aprofundarmos a nossa consagração ao Senhor. Ofereçamos a Deus, diz o texto, o nosso corpo. Apresentar o corpo. E corpo é com todo o seu conteúdo. Corpo físico, alma e espírito. Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque a consagração, o que é consagração? É dedicação, é você se dedicando para que a sua vida, em todo o seu contexto, esteja em santidade diante do Senhor, esteja de forma a que agrade a Deus. Como disse o salmista, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis diante de ti. Ou seja, quando cultuamos a Deus, é o momento que temos a oportunidade de nos consagrar ainda mais. Mesmo que tenhamos entrado aqui, quem sabe, falhado lá fora, quem sabe cometendo um deslize lá fora, falamos algo que não devia, cometemos algo que ofendeu alguém, mas no momento do culto Deus fala com a gente, é o momento que a gente pode rever a nossa vida e dizer: Senhor, eu quero me consagrar mais. Porque o culto é o lugar para nós sairmos mais consagrados do que nós entramos, amados. Se a gente entrou trazendo algum resquício do mundo, o momento do culto é o momento da gente queimar isso na presença do Senhor e sairmos mais santificados na presença dEle, para viver lá fora em santidade. Porque viver em santidade dentro da igreja é muito fácil. Viver em santidade no mundo profano é que tem que ter coragem, tem que ter vigilância, tem que zelar pela vida espiritual. Mas quando você paga o preço, você está oferecendo seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável diante do Senhor. Segundo altar que eu quero deixar no seu coração é o altar chamado oração. Oração. Veja Salmo 141, versículo 2. Vamos agora ao Velho Testamento. Salmo 141, versículo 2. Diz assim: suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Numa outra versão diz: e as minhas mãos levantadas sejam como sacrifício da tarde. Oração é um altar. É um altar onde a gente se comunica com o Pai. Jesus sempre buscava esse altar. Jesus, sempre que podia, Ele deixava a multidão de lado para ter um momento com o Pai, um momento para colocar para fora suas angústias, um momento para pedir direção, um momento para ter comunhão, porque oração é tudo isso. Oração não é só pedir bênção, como às vezes a gente faz ideia da oração. Oração não é uma via de mão única, ela é uma estrada de mão dupla. É a gente falando com Deus e é Deus falando com a gente. É uma comunicação, não é um monólogo, é um diálogo com Deus, e isso só pelo meio da oração. Mas a oração também é a chance que nós temos, amados, de nós expormos a nossa vida sem reservas, sabe, de nos desnudarmos totalmente diante de Deus, de alma, de espírito, porque diante de Deus não há nada a esconder. Diante de Deus nossas máscaras não funcionam, nossas aparências não enganam. Deus bate os olhos na gente e nos vê por dentro e por fora. Então oração é esse momento da gente rasgar as vestes, da gente rasgar o coração, da gente rasgar a alma. O que é maravilhoso nisso tudo é o momento também de receber cura, é o momento de receber perdão. Esse é o momento da oração. Alguém já disse: se você não está orando, certamente você está se preocupando. E é verdade. Ficamos ansiosos, preocupados, tensos, angustiados e tal, porque não estamos lançando sobre Ele a nossa ansiedade. E a oração é esse caminho. Por isso a Bíblia chama de oração, de súplica, de clamor. Oração é um grito da alma na presença do Senhor para você sair mais leve. É um desabafo onde Deus te escuta e onde Deus tem a cura para você. Amém. É oração. E por que esse altar muitas das vezes é tão ignorado? Por que esse altar não é tão amado, tão desejado? O reflexo disso é nas nossas reuniões de oração, né? São sempre as menos frequentadas. Mas não só em termos de reunião de oração de igreja, mas o nosso devocional com Deus. Às vezes eu não entendia por que Jesus disse: onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, e se tiver um, ele não está? Ele não precisou dizer um, porque ele já disse que se a gente vai no nosso quarto sozinho e tranca e fala com o Pai, diz que o Pai nos visita ali. Então ele não precisava dizer onde estiverem um, ou seja, onde estiver alguém que quer falar com Ele, Ele escuta e Ele fala conosco também. Nós precisamos desse altar na nossa vida, amados. É onde nós temos a oportunidade de expressar nossa gratidão, o reconhecimento de quem Ele é. Terceiro altar que eu quero deixar no seu coração, deixa eu correr, o altar chamado adoração. Adoração é muito mais do que cantar música, amados. Adoração não é só a primeira meia hora do nosso culto. Todo o nosso culto é envolto de adoração. Quando você dá um glória a Deus, você está adorando ao Senhor. Quando você reconhece a grandeza de Deus por meio da sua palavra, você está adorando ao Senhor. Quando você contempla, como eu há pouco tempo até testemunhei aqui, depois de uma tempestade desses de final de tarde, já chegando ali na mediação, um pouco depois de Guadalupe, de repente no horizonte desfez aquele céu negro e um pôr de sol maravilhoso com restinhos de nuvem, uma tonalidade que eu nunca vi antes. Eu derramei lágrimas no meu carro e ver a grandeza de Deus, a presença de Deus ali entrando naquele carro, apenas contemplando uma paisagem, porque é obra do Criador. Isso é adoração. Olha o que diz Hebreus capítulo 13, verso 15. Diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre, diga sempre. Sempre. Que é sempre? Sempre. É sempre. Sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. É muito mais do que abrir os lábios e cantar uma letra composta com uma melodia de fundo. É muito mais do que isso. A adoração é contemplação, é louvor, é elogio, é reconhecimento. Amados, esse é o momento que eu e você podemos expressar o amor que sentimos por Ele, porque Deus quer perceber a batida do nosso coração. Deus quer perceber o que faz o nosso coração queimar, entende? Ele sabe quando você entra aqui com o coração aberto, um coração desejoso pela presença dEle, um coração que quer contemplar a face. Porque muitas das vezes a gente quer mais a mão do Senhor, que abençoa, que dá, que abre portas, do que a sua face, apenas a sua presença. Porque tem gente que acha que se Deus não age com a sua mão, Ele não é Deus. Mas aquele que vem no seu altar chamado culto e se contenta apenas com a presença dEle, isso é maravilhoso, amados. Porque acima de tudo Deus está vendo que nós não vamos a Ele apenas olhando Deus como um meio para alcançarmos alguma coisa, como uma alavanca que nos leva onde queremos chegar, mas simplesmente Deus é o lugar onde queremos chegar. Amém. E que Ele é suficiente, e que fora dEle nenhuma outra coisa satisfaz como Ele satisfaz, porque Ele é Deus. Amém. Ele é o fim e não o meio. É triste alguém que usa Deus como meio para alcançar o que ele quer. Ele pode até alcançar o que ele quer, mas no final das contas, quando ele chegar lá diante do Senhor, Deus vai dizer: caramba, eu nunca te conheci, você só me usou como meio e não como um fim. Quem é Deus para a gente? Porque isso vai denotar se vamos buscar esse altar, que é o altar da adoração. E a adoração é tão maravilhosa, amados, porque não é um altar onde só você oferece, mas é onde Deus também te encontra. Porque Jesus disse que Deus está em busca de quê? De verdadeiros adoradores. Esse é o tipo de gente que Deus está buscando. Deus não está buscando religiosos, Deus está buscando adoradores. Adoradores. Quando você adora a Deus, Deus te encontra. Eu quero ser encontrado por Deus, você quer também? Porque tem muita gente querendo encontrar Deus e nunca encontra, porque nunca constrói um altar de adoração. Mas quando ele constrói e oferece sacrifícios de louvor, aí Deus o encontra. E em último lugar, para terminar, o altar chamado quebrantamento. É outro altar espiritual importante, Salmo 51, verso 17. O altar chamado quebrantamento. O que diz Salmo 51, verso 17? Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Amados, por que isso é importante? Porque este altar mantém longe o orgulho do nosso coração, mantém longe a incredulidade que nos afasta do Deus vivo. Porque tem pessoas que entram dentro de igrejas, sentam em bancos, cantam hinos, ouvem a palavra, mas saem igual ou pior do que entraram. Sabe por quê? Coração fechado, coração incrédulo. Paulo disse: jamais haja em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Quando a gente tem esse altar na nossa vida, amados, a gente quebra o orgulho do nosso viver. E todo quebrantamento traz de volta a boa e pura consciência. todo quebrantamento. E a gente quase que regularmente precisamos ser quebrantados pelo Senhor, sabe? Porque quando o Senhor nos quebra é porque Ele quer nos refazer. Sempre que Deus nos quebranta é porque Ele quer fazer melhor. Ele quer nos aperfeiçoar mais ainda. Ele quer nos melhorar mais ainda. Mas é importante a gente reconhecer e se deixar quebrar pelo Senhor. Deus nunca nos quebra para destruir, mas sempre para nos consertar. Porém, amados, diante de tudo isso que eu falei, tem pessoas que trocam o altar do Senhor pelo altar de Baal. São escolhas que as pessoas fazem. E o altar de Baal é tudo aquilo que pode te tirar da presença do Senhor. Pode ser os desejos da nossa própria carne, pode ser um altar de Baal tentando nos tirar da presença do Senhor, a cometer e a realizar coisas que vão contaminar a nossa vida, que vão comprometer a nossa santidade, a nossa consagração, o nosso relacionamento com Deus. Pode ser as propostas que o mundo faz no nosso dia a dia. Nós que lidamos no mundo, trabalhamos no mundo, temos família no mundo, passeamos no mundo, estamos em contato com coisas, e o mundo é um mundo impuro, o mundo é um mundo injusto, o mundo jaz em quem? No maligno, e do maligno nunca vai vir coisa boa. O mundo vive debaixo de uma maldição satânica. E nós estamos no mundo, não somos do mundo. Mas se a gente não vigia, amados, diante das propostas sedutoras do mundo, nós podemos ter as nossas vestes contaminadas, novamente sujar essas vestes que já foram alvejadas e lavadas pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Como também esse altar pode ser o pecado. A Bíblia diz que o pecado tenazmente nos assedia. Nenhum de nós aqui deixamos de viver esse assédio do pecado. Todo dia esbarramos em assédio do pecado. É por isso que Jesus diz que devemos orar e vigiar. As duas coisas têm que andar de mãos dadas. Porque se você só ora e não vigia, você pode cair em tentação. Porque o pecado está nos assediando. E o pecado muitas das vezes é atraente. O pecado muitas das vezes da ideia de que o prazer vai ser maravilhoso, como também o altar de Baal pode ser até uma outra pessoa, que consiga nos seduzir para nos afastar de Deus. Às vezes tem crentes consagrados a Deus, que buscam a Deus, tem um coração genuíno diante do Senhor, mas às vezes se envolve com pessoas, se deixam levar emocionalmente por pessoas, por influências de outras pessoas que não tem nada de Deus, que não tem conselho nenhum de Deus para dar, e que ao invés de promover o progresso espiritual, o afasta da presença de Deus. Podem ser altares de Baal pertinho da gente. Mas eu digo para você, meu querido, sem medo de errar, nós não temos necessidade de buscar o altar de Baal. Sabe por quê? Porque Baal não pode dar resposta para a gente. Baal não tem poder de nos dar a resposta. Quem pode nos dar a resposta é o Deus de Elias, é o Deus de Israel, esse Deus que envia fogo sobre a nossa vida, e o fogo é o poder do Espírito Santo, que vem sobre altares restaurados, sobre sacrifícios espirituais que nós oferecemos a Deus. Quando nós construímos altares genuínos espirituais e oferecemos os sacrifícios espirituais sobre ele, não tem jeito, vem fogo de Deus sobre a nossa vida, amados. Vem fogo para queimar o que não presta, e vem fogo para avivar a nossa vida, para nos purificar, para trazer novamente motivação. Nós cristãos precisamos de corações que queimam pela presença de Deus. Sabe, aquele coração que aqueles dois discípulos, decepcionados porque Jesus tinha morrido, achávamos que ele era o Messias, mas agora já 3 dias que está morto, alguém disse até que ele ressuscitou, mas a gente não tem muita certeza, estavam desistindo de tudo, coração frio, entristecido. Aí Jesus encontra eles no caminho, começa a conversar, eles não identificam Jesus, e no final, quando chegam em Emaús, Jesus diz que continuar e disse: não, está tarde, fica com a gente, fica com a gente. E ali Jesus se revela, e eles disseram: não nos ardia o coração quando ele nos falava? Nosso coração não pegava fogo quando ele dizia cada palavra? Aí não teve jeito, eles tiveram que voltar para Jerusalém, porque quem tem um coração queimando pela presença de Deus não desiste, não volta para Emaús, mas permanece onde Jesus está. Será que existem alguns altares que precisam ser restaurados na nossa vida, irmãos? É algo para a gente sair daqui hoje pensando. O que a gente quer da nossa vida espiritual? Quem sabe a gente tem tentado e não temos recebido resposta alguma. Quem sabe, às vezes, há altares que precisam ser reconstruídos, há altares em ruínas. Mas quando a gente reconstrói e oferece sacrifícios espirituais, a resposta vem do céu. O Espírito Santo vem e não deixa a gente sem resposta. Aí a gente acorda e percebe: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Que isso seja uma realidade na nossa vida, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Aleluia. Curva a sua cabeça. Diante daquilo que Deus falou contigo nesta noite, conversa com Ele. Diante daquilo que você tem visto na sua vida espiritual, e principalmente se você olha e você diz: pastor, eu não estou satisfeito. Altares em ruínas na minha vida, pastor. Altares de Baal ainda erguidos em minha vida. Eu quero esse fogo de Deus vindo sobre mim. Eu não quero viver só de religiosidade. Eu não quero só viver de título de evangelho. Eu quero viver Jesus. Eu quero viver a realidade de uma vida na presença de Deus. Eu quero que o meu coração venha a arder e a queimar de anelo pela presença do Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor.